Mateus capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Ou quem as pessoas dizem quem é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15. Então Jesus interpelou ou perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Glória a Deus. Amados, eu quero fazer uma pergunta para vocês que Deus está mandando fazer. Se alguém chegar para você e perguntar quem é Jesus, aquela pergunta queima-roupa, aquela pergunta sem muito rodeio, chegar para você e falar assim: ó, você aí que se diz cristão, quem é Jesus para você? O que você falaria? Quais são as palavras que sairiam da sua boca? Como você poderia definir o Mestre, aquele que nós ansiamos para estar com Ele para toda a eternidade? Porque nada do que acontece aqui faz sentido se nossa mente não estiver esperando algo maior, que é morar na eternidade com Jesus, que é o maior. O que está faltando é só a igreja encontrar com Jesus, porque Ele já veio. O reino de Deus já está entre nós, amados. Ele não vai chegar. A primeira coisa que precisamos entender, que o reino de Deus não vai chegar, ele já está entre nós. Quando Jesus pisou aqui, caminhou 33 anos aqui na terra, ele andou como homem, ele estabeleceu o reino de Deus com a humanidade. Quem é Jesus para você, meu amado? Interessante que o Senhor Jesus, ele quer que a igreja entenda isso, essa pergunta. Tanto é que ele fez essa pergunta relacionado a dois grupos de pessoas. Primeiro, ele chegou para os discípulos dele, que é a igreja, é o nascedouro da igreja, eram os discípulos de Jesus. Chegou e perguntou assim: ó, quem é que os homens falam que quem eu sou? Não que Jesus estivesse preocupado, ele não queria fazer propaganda, ele não queria se autopromover, não era essa a intenção de Jesus quando ele fez essa pergunta. Jesus queria, porque Jesus já sabia, Jesus, ele sabe todas as coisas lá na frente, ele nem precisaria fazer essa pergunta, mas ele fez. Não foi para ele entender e saber, foi para os discípulos saberem. Jesus fez uma pergunta para os discípulos, para os próprios discípulos entenderem que a resposta dessa pergunta é o que eles precisavam saber. E a resposta dessa pergunta é o que esta igreja precisa saber, é o que a igreja de Deus, que nós somos só uma parcela, mas a igreja de Deus aqui na terra, quando descobrir e saber a resposta desta pergunta, não sabe o que está perdendo. Aí os discípulos falaram: muito bem, ah, mestre, uns falam que o Senhor é Elias, outro fala que é João Batista, outro fala que é Jeremias ou um dos profetas. Jesus escutando, Jesus já sabia dessa resposta, precisava dos discípulos saberem. Mas Jesus faz a segunda pergunta, a mesma pergunta que Jesus fez, ele vos faz, e vós, aí você põe seu nome, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e falou assim: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim com Pedro: Pedro, abençoado és tu. Abençoa, Pedro, porque não foi carne ou sangue que tu revelaste, mas foi o Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que revelou. Você pode ter certeza que o Jesus a quem você segue, a quem você serve, a quem você lê, a quem você ora, a quem você clama, a quem você pede para te interceder, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que significa a palavra Cristo? Você precisa entender, Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus propriamente dito, porque se você chama João e tem o sobrenome Pereira, João é o seu nome, Pereira é o sobrenome, mas Jesus Cristo significa ungido. Ungido para nós no português é Cristo no grego e é Messias no hebraico. A dicção correta da palavra Messias no hebraico é Ahamashia, a dicção certa da palavra Messias. Amados, este é Jesus, o ungido, o único que foi ungido com todo poder e autoridade. A igreja precisa saber disso, para você caminhar vitorioso e vitoriosa sobre essa terra. E olha que quando Pedro, ele falou isso, o que foi que ele recebeu do próprio Jesus? Honra e autoridade. Quando a igreja descobre isso, e quando a igreja, que é eu e você, é eu e tu, saber disso, você vai receber de Deus a honra e a autoridade. Por quê? Porque se você sabe o Pai que você tem, você pode descansar. Pedro descobriu isso, amados. Pedro falou e Pedro apropriou disso. E Deus o honrou. E Deus quer te honrar, mas precisa de você apropriar-se do seu Jesus, do seu Mestre, do seu Deus vivo Emmanuel. Jesus, Ele é o Deus vivo Emmanuel. Conta-se uma história que uma criança estava num avião. Em um certo momento, este avião começou a balançar, porque quando passa ali nas nuvens muito densas, o avião começa a balançar. E aí as pessoas começaram a ficar meio preocupadas, porque aquele balançar do avião não parava. As pessoas começaram a ficar preocupadas e olhou para aquela criança não estava nem preocupada, tranquila, brincando ali no assento do avião. Chegou ao ponto de alguém chegar naquela criança e perguntar assim: ô rapazinho, o que foi que está acontecendo com você? Você não está com medo? Aí ela falou assim: eu medo? Não. Mas por que você não está com medo? Olha para você ver, está todo mundo aqui amedrontado. Ela falou assim: é porque o meu pai é o piloto. Jesus é o nosso piloto, amados. Jesus é a nossa cabeça, Jesus é o nosso comandante, por que nós vamos ficar tremendo igual vara verde? Diante das afrontas, diante das adversidades, por que nós vamos começar a tremer de medo? Davi, ele foi levar um lanche para os seus irmãos, quando chegou lá, o exército de Israel, com medo de um homem de estatura de 3 metros mais ou menos, forte, armado até nos dentes, Davi falou assim: ó, e quem que é aquele homem? Aí quando eu falou assim, ouviu que aquele homem estava falando palavras desafiadoras contra o exército de Israel, o exército do Deus vivo. Aí Davi falou assim: o que que aquele homem está falando, está desafiando o Deus de Israel, o exército do Deus vivo? Todo mundo estava tremendo de medo daquele homem. E o que Davi fez? Davi falou assim: ó, ele falou. Precisa você falar, porque quando fala, te ajuda a impulsionar, a tomar atitude. E aí Davi chegou e falou com esse circunciso aí: hoje mesmo ele vai ver que tem Deus em Israel. mas nós precisamos entender que hoje mesmo você vai ver que tem Jesus na sua vida. Se você apropriasse e se você levantar e falar assim, ó, eu não temerei, ainda que a afronta existe, ainda que a adversidade existe, o meu Deus é maior, Jesus ele é maior, Jesus é melhor, e ele é o seu cabeça, ele é o seu dono, e você tem ele para ele te defender. Na continuidade do texto ali, Davi, ele foi lá e falou assim, ó, tu vens contra mim com espada, eu vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. E derrotou aquele gigante. É a mesma coisa, nós temos que ir contra essa adversidade, contra a afronta, contra os momentos difíceis, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fale com você, em nome de Jesus, este mal vai sair, esta casa é minha, esta casa é vitoriosa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o inimigo não tem poder sobre nós, sai! Amados, não é no seu nome, não é no meu nome, não é no nome de Maria, não é no nome de João, de Barnabé, de José, de Godofredo, de Manel, é no nome de Jesus de Nazaré. Este nome tem poder, este nome é o nome que está acima de todo nome. Todo joelho vai se dobrar, até o nosso que já dobra hoje facilmente, vai se dobrar com todo amor e carinho, e aquele que não se dobra, vai dobrar, porque tem de se dobrar. Se perguntar para você quem é Jesus, porque vocês têm ouvido na Bíblia, a Bíblia fala de Jesus, de Gênesis e Apocalipse, você tem ouvido, mas parece que a gente vai acomodando, parece que nós vamos sendo tão íntimo, somos tão íntimo de Jesus, que só ouvimos falar. Mas e você mesmo, quem você tem Jesus para você? Você tem ouvido falar de Jesus, mas quem é Jesus para você, amado? Jesus está perguntando pessoalmente, porque dele tu tens ouvido falar muito, mas e você? O que você diz? Quem é Jesus? Qual é a potência de Jesus para você? Qual o tamanho de Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus está perguntando, o que você fala do nome dele? Eu quero dizer para você uma coisa, o inimigo, a primeira coisa que o inimigo consegue dominar alguém, é fazendo ela esquecer de quem ela pertence, fazer ela esquecer de quem está guardando ela, fazer ela esquecer do tamanho da segurança que está no seu Deus, fazer ela esquecer do Salmo 91, fazer ela esquecer do Salmo 46, fazer ela esquecer da palavra de Deus, fazer ela esquecer de Deus. E parece que como a serpente ela tem o veneno dela, parece que aquele veneno vai começando a fazer efeito, e vai começando a adormecer, e vai começando a deixar você adormecido, cauterizado, porque você começa a pensar na mais nos problemas que estão se avolumando, aparecendo, do que do tamanho do seu Jesus, o qual você um dia decidiu servir. Você, quando batizou, quando você aceitou Jesus, você entrou para as fileiras do seu exército, e hoje você desconhece quem é o teu comandante? Você está desconhecendo o tamanho do exército, que é o exército do Deus vivo? Naquela época, o exército de Israel estava com medo, um homem só, franzino, pequeno de estatura, conseguiu derrotar, não na força do seu braço, porque não é na força do nosso braço que somos alguma coisa. E é essa atitude, meu amado e minha amada, que Jesus está querendo te acordar. Você está adormecido, porque precisa tomar uma atitude. Atitude de fé, de coragem, de levantar e falar assim, ó, o meu Deus, por fim, se levantará. Foi o que Jó fez. O meu Redentor, o meu Deus, quem o Redentor? Jó já estava falando de Jesus lá no tempo de Abraão. Jó é da mesma época de Abraão, você sabia? Ele, Jó, é da época dos patriarcas, e desde a época dos patriarcas, onde Jó já vivia, ele falava assim, ó, eu sei que por fim o meu Redentor se levantará. Quem é o Redentor? Só pode ser Jesus de Nazaré, porque não tem outro. A mudança, a vitória só vai acontecer o dia que você considerar o tamanho do seu Deus, o dia que você entender que Jesus não é aquela figura que o Papa carrega, com aquele crucifixo torto, aquele crucifixo desfigurado, aquele crucifixo humilhante, querendo humilhar a pessoa de Jesus, o próprio demônio usando aquele homem, fazendo com que a aparência de Jesus pudesse ser aquilo. Nosso Jesus não é aquele, Jesus não é aquele, Jesus, ele é lindo, maravilhoso, ele já foi terra seca, raiz que não tinha formosura, mas hoje ele é, o cabelo dele é branco, seus olhos são como chama de fogo, e os seus pés são como latões. Ele é Jesus, não é aquela figura humilhante que o Papa está carregando ali, aquele crucifixo, e muitos ficam adorando, e fica adorando aquele negócio. Aquilo ali é coisa do diabo, aquilo é coisa maligna, tentando fazer com seus seguidores fique corcunda, fique aleijados, fique desfigurados. Da mesma forma, quem é Jesus para você? A igreja precisa marchar triunfante, amados. Você acha que um exército foi constituído para ficar embelezando? Um exército foi constituído para ficar lá no quartel, todo mundo lá só enchendo a barriguinha de comes e bebes, só ficando ali jogando, brincando à noite, batendo papo? Não, o exército, ele foi feito para estar em guerra, ele foi feito para estar na fileira. Você é do exército do Senhor, levanta tu que dormes. A igreja precisa saber do poder do seu Senhor Jesus. A poder do nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, que o apóstolo Paulo quis nos falar no capítulo 1 de Efésios. Deus vai nos ensinar o mistério de nós sermos vitoriosos, mesmo quando a afronta é uma afronta, mesmo com a dificuldade é dificuldade. Se você colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, você vai ser vitorioso e vitoriosa, porque o nosso Senhor Jesus tem todo o poder e toda a autoridade no seu nome. Eu quero te convidar para você abrir o livro de Efésios, Efésios capítulo 1. O que é que Jesus ensinou a Paulo, e Paulo ensinou a igreja, e para que a igreja seja uma igreja vitoriosa, uma igreja que nasceu para ser vitoriosa? Porque pode ter certeza que a cabeça da igreja é o próprio Senhor Jesus. Quando Paulo ensinou e descobriu isso, ele viu: somos mais que vitoriosos, somos mais que vencedores. Efésios capítulo 1, versículo 18, está escrito assim: oro. Olha só, o apóstolo Paulo, ele começou a orar. Ele começou a orar. Esses versículos nós vamos ler, a oração de Paulo. Por quê? Porque ele queria que a igreja tivesse os olhos abertos, igual você precisa ter os olhos abertos. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Efésios capítulo 1, versículo 18. Para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Está vendo? O Senhor quer que você saiba qual que é a esperança do seu chamado. Quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos? Versículo 19: a incomparável grandeza no seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Versículo 22: também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja. Versículo 23: que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Noutras traduções está escrito: que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo quanto existe, e em tudo e qualquer circunstância. Agora, Efésios capítulo 2, versículo 12. Muda uma página aí, Efésios capítulo 2, versículo 12. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Versículo 14, porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa e ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Versículo 19, capítulo 2, versículo 19 de Efésios. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha só, Jesus está falando pela boca do apóstolo Paulo, pelas penas que ele escreveu ali, era a caneta que ele usava, que nós, antes nós estávamos sem Deus, antes éramos um povo sem Deus no mundo, mas Deus, pela infinita graça, enviou o seu Filho, e através dele, através do sangue do seu Filho, nos fez um com Israel. Antes nós éramos gentios. O que são gentios? Povo que não tem o Deus como seu Deus, povo que estava abandonado, o povo que estava vivendo a sua própria sorte, na deriva, vivendo como as ondas do mar, aonde o vento ia, eles iam, mas agora Jesus nos atraiu para ele, através do seu sangue, nos comprou para Deus, e aí fez-nos um com Israel, e com Israel, nós que éramos gentios, fomos chamados pelo seu sangue, unimos com Israel e tornamos a igreja de Cristo. E Jesus Cristo é o nosso dono, é a cabeça desta igreja. Por isso aqui está falando, portanto não sois mais estrangeiros, Efésios capítulo 2, versículo 19, portanto não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadão dos santos e membro da família de Deus. Você é e eu sou membro da família de Deus, meu querido e minha querida. Nós não somos um povinho, nós não somos povinho que é só misericórdia. Não, nós somos o povo de Deus. Somos concidadãos. Sabe o que é a palavra concidadão? Nós somos parceiros, somos da mesma família, somos unidos, os cidadãos que são santos de Deus, santos em Deus, nós somos com ele, estamos de mão dada com este povo, o povo que adora a Deus. Israel é o povo de particular e ainda é o povo de particular aceitação, eleição de Deus, mas aprove a Deus também eleger um povo para junto de Israel sermos a menina dos olhos de Deus. Meu querido e minha querida, você que veio para Jesus, saiba você que você é precioso, saiba você que você é preciosa, saiba você que você faz parte da família. Todos que são da nossa família, nós não temos como preciosos, porque se morrerem, vai, é como se estivesse tirando um pedaço de nós, porque faz parte da nossa família. Assim é você hoje, você pertence a Cristo. Se você aceitou Jesus, passou pelo batismo, você é membro da família de Cristo, amado. Por que temer? Aquela criança falou: o meu pai está lá, ele é o piloto. Então, Jesus é o nosso piloto. O avião pode até balançar, as adversidades podem vir, pode surgir afronta, mas não vai cair, porque o nosso dono, o piloto, o nosso comandante, ele é Jesus. Alguém pode falar assim: ó, não tem jeito, a enfermidade é para a morte. Aí você fala: não tem jeito, porque a enfermidade é para a glória de Deus. não tem jeito, está faltando, vai morrer. Você fala assim: tem jeito sim, porque o Senhor pode mandar um servo dele aqui e não vai faltar farinha na panela. Não tem jeito para essa criança vai morrer. Tem jeito sim, porque desde o ventre da minha barriga ali, o Senhor falou que ela é escolhido de Deus. Amados, não escolha a palavra de derrota. Ele é o cabeça seu, nosso cabeça, o nosso dono. Por que que nós vamos dar ouvido a outros? Certa feita, Neemias estava a mandado de Deus. Deus pediu a Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Aí Neemias estava ali, obedecendo a Deus. E aí apareceram um tal de Sambalate, um tal de Tobias, e chegou ali e começou, enviados do inimigo, enviados de Satanás, para tentar desestimular, para tentar desanimar. O que vocês estão construindo aí vai derrubar. Amados, eles não deram ouvido. Aí eles começaram a buscar mais força para construir os muros. O Senhor está construindo muros na sua vida. Você precisa entender, a nossa vida é uma construção. Não dê crédito a palavras contrárias e negativas, falando que a sua casa está derrotada, que a sua vida não tem jeito, que tudo está desmoronado. Mas a sua vida não, você está com os dias contados, a eternidade está te esperando junto com o teu Salvador. O meu endereço é Jesus Cristo de Nazaré. O meu endereço é a eternidade com meu Pai. O meu endereço são as ruas de ouro, o mar de cristal, os muros de jaspe. Mas Ele manda enviados, até da própria família. Presta atenção, até da própria família tem Sambalate e tem Tobias. E Ele manda, e vai lá e fala: não, que hoje dá certo. Para que você está indo na igreja? Você vai na igreja todo dia, e todo dia a sua vida é a mesma coisa. Desiste disso, para com isso, deixa disso, e para com isso, e para. Quem que você vai dar ouvido? Quem Pedro deu ouvido, amado? Pedro poderia dar ouvido a outras pessoas. Pedro deu ouvido ao Jesus, Filho do Deus vivo. E olha só o que aconteceu com Pedro. Dê ouvido e fale de Jesus, e fala com propriedade, porque Ele é propriedade. E você vai ver o que Cristo fará em tua vida, meu querido. O Senhor vai te levantar do pó, o Senhor vai te levantar da cinza, se você tomar uma atitude e exaltar aquele que pode te levantar do pó e da cinza. Toma posição. Jesus, Ele é o ontem, hoje e sempre, e Ele vai mudar esse quadro. E eu estou aqui para dizer que se Ele mudar, Ele é Deus. Se Ele não mudar, Ele é Deus. E se Ele continuar esperando, eu estou esperando, e Ele vai me dar a vitória, porque eu pertenço a Ele. Os covardes não herdarão, os tímidos não herdarão, só vai herdar aqueles que tomar posição, porque precisa ser corajosos para herdar o reino de Deus. O reino de Deus é tomada à força, está lá escrito na palavra de Deus. O reino de Deus é tomada à força, e somente os violentos se apoderarão dele. Que é violento? É fazer violência contra a timidez, é fazer violência contra o medo, contra o receio. Tua sua casa vem e fala: não vai dar certo, acabou. Se a minha esposa tivesse dado ouvido a enfermidade tinha assolado, mas ela não deu ouvido. Ela deu ouvido ao médico dos médicos. Ela não ouviu a enfermidade falava, a enfermidade estava falando, abrindo a boca, conversando, mas ela não ouviu a enfermidade, ela ouviu o médico dos médicos. E tu quem falas que Cristo é? Quem tu falas que Jesus é? Jesus, Ele tem toda a autoridade. Olha só o que está escrito em Mateus 28, 18. Abra comigo, em nome de Jesus. Nós precisamos, a palavra de Deus está aí para ser colocada em prática. E às vezes nós vamos esquecendo, vamos ouvindo as derrotas, vamos ouvindo o Sambalate, vamos ouvindo os Tobias, vamos ouvindo a enfermidade, vamos ouvindo a escassez, vamos ouvindo a derrota, vamos ouvindo assim. Para de ouvir essas coisas e ouve Jesus. Aí Jesus falou assim, Mateus 28, 18: então Jesus, aproximando deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade, não é só um pedacinho. Jesus não é aquele que faz as coisas por tentativa. Jesus, Ele não é aquele que fica esperando acontecer porque tem alguém maior. Ele é o maior. Não tem ninguém maior que Jesus. Ele é o próprio Deus, amados. Jesus e Deus, eles são o mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um, porque eles se amam. Eles precisavam dar exemplo de amor. Como ele vai ensinar? Como o Espírito Santo vai ensinar sobre o amor se eles não fossem o amor? E o amor, ele é tão unido. As pessoas, quando se amam, elas se parecem na mesma. Eles, é como se entrasse um no outro. Jesus, o Pai e o Espírito, eles andam juntinhos. Por quê? Porque ele é a toda autoridade e todo poder está em Jesus. Ah, então agora você já está começando a descobrir quem é Jesus. Agora você já pode falar com o seu vizinho. Agora você já pode falar com o seu marido, a sua filha, o seu conhecido, alguém da sua casa. Se te perguntar quem é esse Jesus, para que você está seguindo este homem? Não está acontecendo nada, não está fazendo mudança, não está acontecendo a cura, não está acontecendo o levantar. Para que você serve esse homem? Não é assim? E ainda fala com você, você está muito quadrada. Depois que você virou crente, você ficou esquisita. E eu quero dizer para você, meu amado, se você vê João Batista, você acha que João Batista não era esquisito? Se você vê Jesus ali, quando era citado em Isaías capítulo 53, Isaías 53, quando fala que ele era como a raiz da terra seca, não tinha formosura. Toda vez que nós tomamos posição, toda vez que há o levantar é a glória da segunda casa, é melhor que a primeira. Olha só, Jó estava no pó, e Jesus colocou, porque ele falou Redentor, colocou ele no meio dos príncipes, devolveu ele tudo, deu a ele a glória de novo. Olha só para você ver, meu querido e minha querida, Deus vai fazer isso com você. Jesus, ele veio aqui essa terra, padeceu, o próprio Deus no meio de nós padeceu, e que Deus o fez? Deus exaltou a ele, colocou ele, deu toda a autoridade. Se você tomar posição, olha só o que está acontecendo com você. Você está lá embaixo, mas se você tomar posição, Deus vai te fazer você virar um relâmpago para cima, vai fazer você ser um torpedo, porque você tomou posse daquilo que já lhe pertence. Meu caro e minha cara, você não é bastardo, que não tem ninguém que cuida. Você é um filho que tem pai, que tem um Deus Todo-Poderoso. Você pode estar no pó, o Senhor vai te levantar e te colocar no meio dos príncipes. Ele fala isso, mas você precisa acreditar, você precisa tomar essa decisão, você precisa se levantar. Quem é Jesus para você? Nós vimos Provérbios, o justo é como a luz da aurora, que vai iluminando a cada dia mais. Amados, e o justo precisa iluminar, mas se você se apagar, se você tiver medo de falar quem é Jesus, se você não souber falar quem é Jesus, você está se apagando, e o Mestre está querendo te iluminar. O Mestre quer fazer você tomar posse da autoridade do nome dele, porque nós somos um pouco abaixo dos anjos. Por quê? Porque tem poder na igreja. O poder da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se nós estamos debaixo desta cabeça, se nós estamos submissos, se nós somos obedientes, há poder no nome de Jesus. Então você pode se levantar e apropriar-se deste nome. Ele não vai deixar você ser envergonhado. Pode falar, quem é Jesus para você? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu sou seu filho vencedor. E assim como ele venceu e ergueu, ele me fará vencedor e me levantará, porque eu creio que o meu Redentor por fim se levantará. Quando Jó falou isso, meu querido e minha querida, Jó não tinha os 10 filhos de volta. Quando Jó falou isso, ele não tinha as riquezas dele, os gados, os animais de volta. Jó, sabe onde ele falou? Ele falou no pó. O corpo, a carne de Jó estava como se estivesse do lado avesso. Ele estava sangrando humanamente, o homem estava, é como se estivesse do lado avesso. Não é esperar os dias melhores. Davi não fez isso. Davi não ficou esperando o exército massacrar Golias. Davi foi o exército que Deus usou. Não é esperar dias melhores, é agora, o hoje, do jeito que está, é você falar assim, ó, Jesus, eu me levanto em teu nome, porque eu sou teu filho e o Senhor é meu Pai. Aí você vai vencer, e vai andar, e vai ver que a sua vitória, ela foi comprada no sangue do Cordeiro. Ela foi selada. Antigamente eles pegavam um anel e passavam numa massa e selava aquela massa, tinha o carimbo do anel num documento. Jesus, ele selou, ele tomou a carta que nos era contrária, como está escrito em Colossenses, meu querido e minha querida, ele assegurou que ele te comprou para Deus. Faça como Jó, se levanta do pó. Até combinou, né? Faça como Jó, se levanta do pó. Faça como Davi, seja você uma bênção, porque o meu Deus, ele é mais que vencedor. Então olha só, Efésios capítulo 3, versículo 4, olha só para encerrar, o que que Paulo falou, amados? Paulo falou assim, presta atenção nesses versículos que você vai ler agora, Efésios capítulo 3, versículo 4 e 6, está escrito assim, assim quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Paulo capítulo 3 estava falando aos Efésios, falou assim, ó, Efésios, quando você lê esta carta, você vai começar a entender os mistérios de Cristo. No versículo 6 do capítulo 3 está escrito assim, significando que por intermédio do Evangelho, os não judeus que somos nós, são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Olha só quem Deus fez com que sejamos, porque somos dele. Ele nos colocou no mesmo pé de igualdade com Israel. Israel que viu o Mar Vermelho se abrir, Israel que viu o Rio Jordão se abrir, Israel que viu o maná descer do céu, Israel que viu as coisas poderosas de Deus acontecer, e que viu a muralha de Jericó se cair. Oh, Israel viu isso tudo, e nós, o que é que nós estamos sendo comparados e somos colocados ao lado de Israel, para que você entenda que assim como Deus fez Israel vitorioso, ele em Jesus está fazendo você do mesmo jeito. Amados, o mar tem que se abrir, as muralhas têm que cair, porque agora nós somos igualzinho Israel. Assim como caiu as muralhas lá, vai cair as muralhas aqui. Assim como o mar se abriu lá, vai ter que se abrir aqui. Não é que pode acontecer, vai acontecer se você se levantar e tomar posição de homem, posição de mulher, de Deus. Vai ficar, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Não, toma posição de homem e de mulher e assume aquilo que Deus te deu. Aí você falaria assim, pastor, mas por que que o apóstolo Paulo falou isso? Efésios capítulo 4, versículo 14. Está agora, meu querido e minha querida, o objetivo desta palavra que Deus te trouxe aqui para você levar para sua casa. E você se levantar do pó, e você se levantar do medo, e você se levantar da vergonha, e se você se levantar da depressão, e você se levantar da enfermidade, e você se levantar. Efésios capítulo 4, versículo 14, está escrito assim, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas, que induzem os incautos, ou os ignorantes ao erro. Versículo 15 do capítulo 4, longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. que está antenado na rádio Fé pra Viver, pela internet nesse Brasilzão, em toda a América Latina. E nos convidamos a permanecer conosco e, se possível, divulgue para nós essa novidade. www.radiofepraviver.org